Bem apropriado para o tema de hoje, essa frase, porque nós vamos falar como tema em busca da paz. Então, aqui diz, né? Torna-te pacificador, onde te encontres. Estimule a paz e vive em paz. Já daria para quase terminar, né? Mas vamos conversar um pouco. Paz, o que é paz? Que tanto se fala, tanto se deseja para os outros e para si mesmo. Muitas vezes nós falamos para as pessoas em datas, às vezes comemorativas, ou como um desejo mesmo, que ela tenha paz, que ela alcance a paz, que ela viva em paz. Mas, então, o que é paz? Palavrinha tão curta. Estado de tranquilidade ou harmonia. O que é, então, tranquilidade e harmonia, né? Porque muitas vezes pode ser diferente de um para o outro. É viver sem perturbações, sem agitações, ausência de conflitos. É complicado, né, nos dias de hoje, a gente conseguir ter ou não ter essas palavras que foram ditas. Como não ter conflitos, ausência de conflitos? Quando nós olhamos para fora, nós percebemos a perturbação, a agitação, o oposto da paz. Mas vamos pensar do seguinte, está chovendo forte, nós estamos andando de carro pela rua, nós deixamos o vidro do carro aberto? Não, né? Para que não entre água. Em casa, nós fechamos as janelas, as portas. Nós não deixamos o que está fora entrar. Então essa perturbação, esses conflitos, essa agitação toda que nós estamos percebendo, tentamos evitar que entre na nossa casa, nessa casa aqui. Porque a gente sabe que quando ela entra, a perturbação se faz aqui dentro. É fato. E nós temos, cada um de nós, vários exemplos no nosso dia a dia que demonstram isso. Mas, aí a gente diz assim, mas é impossível evitar, porque nós estamos fazendo parte desse contexto todo, desse mundo. Como que eu não vou? Lá na minha casa mesmo, às vezes eu estou tranquilo, mas tem sempre alguém que movimenta o ambiente de uma forma, às vezes, negativa. Como que eu faço, então, para me isolar? Não dá, né? Tem coisas que são mais difíceis, sem dúvida. Requerem muito mais esforço da nossa parte e tentativas no caminho contrário a isso tudo que está vindo. Muito mais esforço. Mas tem algumas que são provocadas por nós mesmos. É dessas que nós precisamos focar. Porque senão nós olhamos sempre o que está fora e esquecemos do que nós estamos produzindo para ter ou não ter essa situação de paz. Quando eu sinto raiva, aqui diz tranquilidade e harmonia, eu estou num estado de tranquilidade e de harmonia? Não, né? Não. Ah, mas tal fato provocou raiva em mim. Temos que aprender a transformar e a não deixar que isso provoque essa raiva. Sou eu que deixo que aquilo me abale, me afete. E nós sabemos muito bem o que causa. E ainda diz assim, ah, mas se eu não explodir, se eu não botar para fora, aquilo fica, aquela bola fica dentro de mim e eu adoeço. Mais um motivo para aprender. Nós somos até meio velhos em termos espirituais, porque já viemos muitas vezes e caímos nos mesmos erros, sempre justificando o que está fora, sem perceber o que a gente pode fazer. Mas falei de raiva. Ciúme. Ah, mas ciúme é bom porque demonstra amor. Não demonstra. Imagina quem sente ciúme, porque muitas vezes não é só pela pessoa, é pelos bens. Como que tu vai estar em um estado de harmonia? Não consegue, porque tu está sempre pensando que aquilo vai fugir de ti, que alguém vai te tirar aquilo que não é teu. Então, medo. Estamos sempre agitados. porque algo pode acontecer. Então não fazemos mais nada, porque o medo, ele cresce cada vez que a gente alimenta ele, cada vez que a gente pensa no que pode acontecer, mas que não está acontecendo. É diferente de precaução. É uma emoção baixa, de baixa vibração. Controle. Queremos controlar tudo que está ao nosso redor. E a todo momento nós temos provas de que não controlamos nada. Só que a tentativa de controle causa ansiedade, causa desequilíbrio. E aí tem uma palavra que é o contrário dessa do controle, que é o descontrole. O descontrole, a falta de um controle mínimo, também nos causa situações de desequilíbrio, porque nós vamos andando sem direção. Então são pequenos fatores que podem nos desorientar e que cabe a cada um de nós dar o melhor andamento para isso. É possível? É. É difícil? É. Porque se fosse fácil a gente já fazia. É claro que é difícil. Tudo que aquilo que eu não consigo fazer é difícil. Mas são etapas. São exercícios diários. Quantas situações a vida nos proporciona para que a gente consiga realizar um pouco dessas questões? Todos os dias, várias vezes. Várias. Mas essas são as situações contrárias à obtenção da paz. Tem aquelas que nos favorecem a chegar nesse ponto. Porque nós olhamos que tem pessoas assim que parece que vivem na harmonia, na tranquilidade. E a gente pergunta, mas como que tu faz? E ela vive no mesmo mundo que nós. Como que elas fazem? Então, assim, ó, controle mental das situações de ansiedade, depressão e estresse. Porque a ansiedade, nós estamos sempre agitados. Não conseguimos parar. Então, nós temos que identificar o porquê e trabalhar para diminuir. Depressão é o oposto. Se eu sei que eu tenho uma tendência, é claro que existem níveis em tudo que eu estou falando, que são altos, são mais difíceis, que precisam de intervenção, de medicamento. Mas vamos falar das situações normais, que todos nós passamos. Então eu posso conseguir um controle dessas questões me observando, percebendo o que desencadeia isso e agindo preventivamente, não deixando que se instale. O próprio estresse, nós entramos nessa ciranda de cabeça e depois não sabemos onde é que está a saída. Por isso que é um controle mental, porque tudo passa por aqui, de perceber e de pensar em como agir de forma diferente. Atividade física é uma forma de auxiliar a esses três distúrbios que eu falei, porque já foi dito várias vezes por várias pessoas, por vários livros, os neurotransmissores provocados através da atividade física que auxiliam a dar aquela relaxada em toda essa ansiedade que nós estamos exercendo e na depressão também. Auxilia também a nossa autoestima, porque começa a nos tornar mais próximos de nós mesmos. Começamos a nos ver diferente. Então, de novo, relaxamos um pouco. Mas não é só isso. Bons hábitos como a disciplina, que é essencial. Falei do descontrole antes, então. A disciplina, é claro que nada tão rígido, mas disciplina. Ter bons hábitos requer uma disciplina, uma organização, uma alimentação saudável, uma leitura diária de boa leitura. Um relacionamento também saudável. Não um relacionamento que seja nos puxando para baixo ou que seja conflituoso todos os dias. Relacionamento saudável. Aquela conversa, aquele bom papo, aquele riso. Então, vamos buscar isso. Nós sabemos onde está. Oração, porque nos vincula ao lado espiritual. Nós precisamos trabalhar o nosso lado espiritual muito, porque somos espíritos, não somos apenas esse corpo. E aí, quando começa o processo, muitas vezes, degenerativo do corpo, nós entramos numa situação maior ainda de depressão, porque não aceitamos o que está acontecendo de forma natural. Então, é necessário também entender tudo isso. Verbalizar emoções. Poder falar com alguém desses bons relacionamentos sobre o que nós estamos sentindo. Se não tem alguém, amigo, existem pessoas capacitadas para isso. Porque isso faz um bem, parece que é como se fosse uma limpeza. E não é só do coração, é mental. Nós tiramos do campo imaginativo e tornamos, através da palavra, algo que eu mesmo escuto. Por isso que é importante verbalizar emoções como a aceitação, o respeito e a gratidão. Três outras palavras também de suma importância, cada vez mais. Porque isso, aceitar, respeitar e ter gratidão, auxilia para que nós não ficamos tão na parte externa de nós mesmos, tão imaginativos, tão perdidos às vezes. Trabalhar o perdão, o amor próprio. Fazendo tudo isso que eu falei antes, já está trabalhando o amor próprio, mas reforçando. E o amor incondicional, que é o amor sem impor condições. É um amor que nós precisamos trabalhar muito porque nós ainda não conseguimos. Porque tudo que nós fazemos, nós queremos um retorno daquilo que nós chamamos de amor. Eu faço por ti, mas eu te cobro. Então, já não é amor. E por fim, fé, esperança e muito otimismo para a gente conseguir levar a nossa jornada, saber aonde a gente vai querer chegar e saber que vai chegar. A fé é um pilar extremamente importante e a esperança é filha da fé. Sem fé não se tem esperança, ou pelo menos não uma esperança positiva. Então, para a gente pensar, e a frase está na TV, o que nós estamos fazendo para alcançar a paz que nós desejamos.